3152, Litorna, Cintura. 3152, taxi via Alfa. Reporte antes da Juliette. Alfa, da Juliette, para chamar, 3152. Passa de 2224, deixa até nível de voo 050. 050. Airborne at 41, call departure 119 or decimal 8, have a good flight. 119 decimal 8, American 230. Metro American 230 is airborne passing 1500 for flight level 340. American 230 is a contact on departure, climbing and maintain flight level 340. Momo departure. Momo departure 340, American 230. Boa noite, 68, está próximo 0, Delta 0. Boa noite, 68, linha decola Delta 0, vento 090 graus, com a Itunã. A linha decola Delta 0, boa noite, 68. Portão 8, autorizado, time táxi. 568, decolado aos 45, controle 19, decimal 8, bom voo. 198, uma boa noite, 19968. Salvador, uma boa noite, gol no 868, na Puca, Jamora, Caju. Gol no 868, contato Rolando Decolagem, sobre a via Puca, para nível de voo 230. Via para o 230, gol no 868. Controle, passei 224, pode voar o Serra Victor 366? Afirmativo, vou ir na altura do Serra Victor 366, em descida 2500 pés, ajustado 9014, autorizado a RNAVE, reporte passando o Serra Victor 366. 2500, 1014, reporte está passando 366, 2224. Agora temos 173, 4 horas e 10, Maceió. 173, 3 e 10, Maceió. Autorizado, parte 1 no Índia, ponto de espera 1895, com ajuste no 0, no 4, boa viagem. 1891, boa noite, essa identificação, desça 4 mil pés, via chegada bom, se ajustado 1904. 098 para o portão 04 para autorização e com a informação Alfa Natal, São José do Amarante. Só um minuto para qual você prepara a subida PUCA. PUCA, tração de pá? Ah, sim. É. 770, próxima escala, Delta Zero. No 70, linha decola da 10, vento 090 graus com 1 1 1. Linha decola da 10, ou com 1 7 0. American 230, contact now receive frequency 126.85, if enable 125.45. Okay, receive a 126.85 or 125.45, 18. Romeo 908, acione identificação, desça nível de voo 050, via chegada Mari. Via chegada Mari, quando tiver condições, solicita voar via Brasil, por 3608. Romeo 908, autorizado voar na Pro, chave 368. Ok, 368, obrigado. 098, pronto para COP? Pronto, COP, pegou na 098. Sierra Bravo, Sierra Golfo, nível 370, autorizado, via Upper Zulu, 90. Me fala da pistão 90, primeira curva à esquerda no perfil da PUCA, transição Zipar. 5465, transponder, controle 198. Autorizado Natal, Sierra Bravo, Sierra Golfo, no nível 370, a primeira aerovia, Upper Zulu 10. Decolada 10 com a primeira curva à esquerda, PUCA, transição Zipa. O controle 119.8, poderia confirmar o transporte? 5465. 2224, complexo, emissor em 198, decimal 95. 1895, no trabalho. Voo 1868, Recife, 126, decimal 85. Recife 2865, voo 1868, uma boa. 2-4. Lange, passarei 2-2-2-4, reporte 3-7-2. Vai dar o 3-7-2. Controle, voo 1-1-7-0, decolou, PUCA, passa 1500 para 3-7-0. Voo 1-1-7-0, contato na decolagem, suba via PUCA para nível de voo 3-7-0. Voo 1-1-7-0. A 3891, autorizado em nave pista 10, reporte passando Serra Vitor 366. E Serra Vitor 366, reporta da 3899. Controle voo 1970, poderia dar presente voar Zipar? Voo 1970, vou na proa de Jamo. Jamo, obrigado. Salvador, gol 1098, no 04 para puxa, acionamento. Então 4 autorizados, time táxi. Autorizado, puxa, acionamento e não fazer ataque. Tan 3398, acione identificação, desça nível de voo 060, via chegada Mari. 060, via Mari, 3398. Graus com 99, altímetro no 014. Autorizado, posto, pista 10, 22, 24. Europa, Zero 8 4. 084, stand by for copy. Just a minute. Yeah, another minute. Stand by. Quatro, nos fala 58, livre direita, chama só 121, decimal 9. Livre direita, chama 219, 22, 24, 43. Salvador, muito boa noite, 22, 24, passareiro, pousou, livrou. Passaria do Prossiga Táxi via Alfa, mantenha 2 Juliette. Prossiga Alfa, mantenha 2 Juliette, 2224 Passaria. Táxi Golfo 1098 com 46 a bordo, autonomia de 2 horas e 47, alternado Maceió. Gol 1098, táxi à direita, via Índia, ponto de espera 198, decimal 95, ajuste na 014. Gente, autorizado o táxi à nossa direita, a Índia, posto espera, 118, 5, 6, 14, igual no 098. Sierra Vitor, 366, TAM, 38, 9, 1. TAM, 38, 9, 1, completo, chama torre 1, 98, decimal, 95. Ok, completa, chama torre 1895, TAM, 38, 9, 1. Alva 6908, desça para, para 4.000 pés, autorizado a RNAVE, pista 90, reposto passando Sierra Vitor 366. 4.000, 3.691, reparte o 3.721. 3.721 é a porta, tá? 3.891. Ativa, ajuste no 0 no 4. 3.391, desça 4.000 pés, ajustado no 0.1 no 4. Após de TAP, vem na proa de serviço 3.66. Gente, após de TAP, pode guardar TAP da presença, Lica? Afirmativo, TAP 3.98. Ok, após de TAP, a gente já volta o Sierra Vitor 3.66, descendo para 4.014. 098, a linha decola da 1.0, vento 090 graus com 99. Gente, a linha decola agora, 098. Então, desça nível de voo 050 e vou na proa de TAP. 050, proa de TAP. Opa, 084, right to copy. Right to copy, não resta comigo, eu falo direito bom. Opa, 084, clear de Madrid, flight level 3, 70, via... runway 10, after takeoff, left turn, departure is Momo, and JV transition. Call code is 5460 and departure control 119.8. Yes, please confirm on the standard instrument departure of the first point, the transition JV. Affirm, Momo and JV transition. Confirm is Momo? Confirm. Momo is departure and Jebichi is a transition. Can you spell the first point please for us? Can you please spell the first Momo point? Yes, Jebichi. Golf Echo, Bravo India Tango. Yes, we know the transition, Javid, but what is the first point, please? Mike Oscar, Momo. Momo, okay, Mike Oscar. We are clear to the destination, Madrid via Mike Oscar, transition, Javid, rectify level 370, departure from runway 10, left turn, and Squawky 5460, departure, tower frequency, 119 LSMLA, 08084. Controle, gol 1098, bom dia, boa noite. 1098, contato aeronave decolagem, sub a via Puca para nível de voo 370. Puca 370, 1098. Saran 3398, confirma sua velocidade indicada. 2509. Enxerguza 2209, após o TAP, vem na produção Vitor 366. Investida 2506, autorizado RNAV, reposto passando Serra Vitor 366. Gente, 2209, após o SAV, Serra Vitor 366, livre RNAV, descendo para 2500, abre 398. Autorizado Nacional, Azul 6908. Azul 6908, complete sua missão em 198, decimal 95. 1895, Azul 6908. Boa noite, Azul 6908. Boa noite, Azul 6908, reporte 372. Para 2. T6258, acione identificação, desça nível de voo 070, autorizado o Vanapro de TAP. Vanapro de TAP, Estamos autorizados que estão no zero, vento 090 graus com 99, altímetro no zero no 4. Teve pouso no 6909. Ané 6074, sem identificação, desse nível de voo 080, via chegada a Mari. Mari, 972 Guarda-Poral 366. 1972 afirmativo, vai na produção Vitor 366, indexado 2500 pés, ajustado 190 no quadro, autorizado aeronave pistão 10, reporte passando a ser Vitor 366. Ok, Vitor 366, 2500, 1014, vamos chamar. 1098 Recife, 12685. 12085, obrigado, boa noite. Uno 172 na produção Serra Vitor 366, dista 3.000 pés, ajustado 10 no quadro. Ok, Serra Vitor 366, confirma altitude, 3.000 pés? Afirmo, ajuste 10 no quadro. 10 no quadro, ajuste 0, 172. Oceaner 6258, dista até 4.000 pés, ajustado 10 no quadro. Nave estabilizada, 339. 208, livre direita, chão e solo 121, decimal 9. Direita 19, Renato. Salvador, boa noite, está 3398, final 10. Boa noite, 3398, repasse 372. 98. Azul 6908, táxi autorizado via Alfa Kilo, posição 5 Lima no Pátio 3. Fica atento ao sinalizador. Alfa Kilo, posição 5 Lima, Pátio 3. 398, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 00 graus com 99, altímetro no 0 no 4. Livre pouso no 0, são 3398. Europa 084, ready to taxi. Europa 084, approved to taxi, to one point, runway 10, via MA Eco. And taxi India, one point, contact tower, frequency 118.195 to 18.1014. We 1014, ready to taxi via main apron to holding point, runway 10, frequency tower 118.95, Europa 084. Uno 172, confirme sua velocidade indicada. 240, gol 1172. Sim. 6258, confirme sua velocidade indicada. Está com 27. Reduz a 2209. 2209. Uno 172, descendo 2510, autorizado aeronave Tifano 0, reposto passando o Serra Vitor 366. 2500, tomará no 366, gol 1172. Tem 3891, na sua estrada da Europa, ingresso via Juliette, remota 1-4. Está estabilizado na aeronave 972. 1972, complete, chame torre 1-8, decimal 95. 1895. Azul 4062, a sua identificação, desça até nível de voo 060, vem na proa de TAP. 228, nada mais. Bono 228, essa é a identificação desse nível de voo 070 na proa de TAP. 070 na proa de TAP, Bono 228. Na 3398, escola 12, livre direita, chama escola 12, um decimal 9. Direita 29, boa noite. Boa noite, por favor, onde? 084, approaching Colin Point, runway 10. Roger, Europa 084, maintain position, holding point. Maintain at holding point, Europa 084. Passou 372 ou 972. Bono 972, pouso autorizado, pista no 0, vento 090 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 4. Livre, pouso 972. 398, prossiga via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3398. Boa noite, passarei 2228, informação alfa, autorização, vitória da conquista 180. Boa noite, passarei do 2228, autorizado, vitória da conquista, nível 180, decola pistola 0, após a decolagem, curva à direita, perfeito de saída, arbor 1, após elevo. Vai lá para seguir a rota do plano. Acena 5455, 119, décima 8, controle. 66 para 2500, chamada estabilizada no R9 da 10. Acena 6074, disso a 3000 pés, ajuste no 0 no 4. 3000 pés, 0 no 4. Azul 4062, deixa até 4 mil pés de ajuste 1014. É, a Vito 366. Bono 228, deixa até nível de voo 050, após etapa e voa para o outro, é a Vito 366. Então, 050, pode estar e se a Vito 366, voo 228. Bono 172, visual, passou 366. Bono 172, complete, chame torre 198, decimal 95. 895, boa noite. 66074, autorizado a prova de serra Vitor 366. Autorizado 366, ou 6074. Boa noite, 1172, final da 10, visual. Boa noite, Bono 172, reparte o 372. Vamos lá. Ok, sente. Mantenha a posição agora para iniciar o reboque. Solo Bono 972, livrou, boa noite. Bono 972, time autorizado via Alfa. Quilo, prossiga via parte 3 e aposta para ingresso no parte principal. Alfa Quilo, pátio 3, reportará para ingresso no principal, 972. Serra Vitor 372, baixo e travou, gol 1172. Tente, aguarde pista livre. Aguarde. 72, pouso autorizado, pista no zero, vento 090 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 4. Pouso autorizado, nono 0, no 0 no 4, ajuste, voo 1972. Europa 084 Airborne at 17, call departure 119 or decimal 8, have a good flight. Passeio 119 or decimal 8, boa noite, obrigado, do passeio 4. Salvador, departure, boa noite, Europa 084 on departure, proceeding to Momo, give it transition. Europa 084, reserve contact on departure, climbing maintain flight level 370, Momo departure. 370 on the Momo departure, Europa 084. M6258, marcando Sierra Victor 3, 6258, complexo M-Torre 1 no decimal 95. 295, boa noite. Torre Oceaner 6258, na final 6910, pista ali. Pista 6054, afirmativo, deixa 2500, segue autorizado R9 pista 190, reporte para a Fonte Serra Vitor 366. Procedimentos a reportar o 366, 860, 04. Azul 4062, vou na Prodo, Serra Vitor 366, confirma a velocidade indicada. Agora o 366, 159 agora, 406. 1228, confirma sua velocidade indicada. Velocidade 2609, 228. Gente, reduza para 2209, Bono 228. 220, gol 220. O controle é o Xanamiya 074, liderou reduzida, poderia voar na proa do 372. Ativo, Xanem 6074, mantenha a produção Serra Vitor 366, reporte o mesmo visual com a pista. Mantenha então o procedimento. Autoridade inicial reboque, posição 09, reporta para iniciar o deslocamento, ok? Autorizado inicial push, reporta para iniciar o deslocamento. Autorizado pistão no zero, vento 080 graus com 99, altímetro no zero no 4. Ciente do vento, ciente do altímetro, livre pouso, 6258. Climb and maintain, fly level 330, Europa 084. Azul 4062, vista 2500 pés, autorizado a RNAV pistão no zero, reporte passando Serra Vitor 366. 2500, vista RNAV 66, Azul 4062. Gol no 228, vista 3.000 pés, ajustado no zero no 4. 5.014, gol 226. 366, 6074. 6074, complexo, M-Torre 1, número 8, decimal 95. 2-4-5, obrigado, boa noite. Salvador, Europa 084, any chance to fly direct to Jibit? Sky coordination, Europa 084. Tchau, 72-6074. Fazendo 84 Flyheading Zebit. Flyheading Zebit, Europa 084. Poxa, né, 6258, boa noite. Boa noite, China 6258, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette. Gol 1172 via Juliette, portão 08. Juliette, portão 08, gol 1172. Meia 074, pouso autorizado, pistão no zero, vento 090 graus com 7 nã, altímetro no zero no 4. 1014, livre pouso, oceano 6074. Mike, X-ray Echo, observando o gol que vai partir no portão 8. Após autorizado, prosseguir com reboque, reportando através gate 06. Salvador, passarela 2228, para pushback, acionamento, remoto no 2. Gente, passarela 2, só um minutinho para iniciar o push. Olha. Uso 4062, complete semi torre 1 no 8, decimal 95. 1298, desce 2500, pega 2AR9, pistão 0, reposta passando Serra Vitor 366, reduza para 2009. Gol 228, 2500, reduzindo, reportaremos 366. 062, reporte 372. 72. Ok, sim. Já que autorizado para seguir até o pátio 3, qual é a posição no pátio? Afirmo. Está autorizado para seguir até o pátio 3, qual é a posição no pátio? Ele for contact na Recife, frequency 126 decimal 85, if enable 125 decimal 45. Recife 126 decimal 85, if enable 125 45, Europa 084, boa noite. Xena 6074, boa noite, Alfa Kilo, Pátio 3, posição 1 no Romeu do Pátio 3. E Alfa Kilo, Pátio 3, 1 no Romeu? 01 no Romeu. 1 no Romeu, correto, 6074. O Gol 228, passando 366. Uno 228, complexo M2, torre 1 no 8, decimal 95. 8-9-5, 2-2-6. Ok, sim, obrigado pela informação hoje. Tá, bem hoje, obrigado. Gente, está autorizado para seguir até o pátio 3 e aposta até o número do reboque. Mike, que você é? Que vira direito, chama o solo 121, decimal 9. 121, Salvador, boa noite, gol 222. Boa noite, gol 222, continua a aproximação, aguarde pista livre. Guardando 222. Autorizado que estou no zero, ventou no 00 graus com 9 nós, a última entrou no 0 no 4. Mirek 14, livre pouso no 0, gol Prossiga. Isso, ficou o meu. Gente. 228, solo 33, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. 219, obrigado. Passeira 2228, táxi utilizado via Pátio Índia, ponto de espera 1, 9, décima 95, ajuste no 0 no 4. Pátio Índia, ponto de espera 1, 8, 9, passeira 228. Solo, Salvador, boa noite, gol 228, livrando-se. Gol nas 228, táxi via Alfa, passa antes da Juliette. Via Alfa, reportaremos antes da Juliette, gol Boa noite, passarei 2228, pronto, ponto esperando no 0. Boa noite, passarei 2228, a linha decola da 1 no 0, vento 1 no 0, 0 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 4. A linha decola da 1 no 0, passarei 2228. 2228, decolado ao 381, controle 199.8, com voo. 198, boa noite. Controle Salvador, boa noite. Passarei 2228, decolado, arbora 1. Passarei 2228, contato radar, subir, mantém nível de voo 180, após 2000 pés, direto, eleva. 80, após 2000 pés, direto, eleva. Passarei 2228.